Afirmativo, 5-2, zona 7. Ok, tráfego avistado, check trem de pouso, tem o pouso autorizado na 1-7, o vento é 1-30 graus, 1-4-9, trip 5-2, zona 7. 5-2, zona 7, para prosseguir para 10, tem algum problema? Negativo, tem condições? Condições de fazer a base para pousar na 1-0? Afirmativo. Então desconsidere a autorização de pouso na 1-7, informe na final da 1-0, trip 5-2, 1-7. E da guarde, bridge. Guarde. Trip 5-2, 1-7, já livre o pouso na 1-0, o vento é 1-30 graus, 1-3 nós. E prosseguindo para 1-0, 5-2-1-7. Gente, tá livre o pouso na 1-0, o vento é 1-30 graus, 1-2 nós, trip 5-2-1-7. 1-7, livre pouso 1-0. Sede para Feira de Santana, e queria fazer 1-7 esquerda, cruzar o campo e após prosseguir para Feira de Santana, confirma? Papavicto número 2 para Copa. Romeu Lima, Delta Lima, prossiga. Trip 5-2-1-7, no solo 5-4. Chame o solo 1-2-1-9, ao livrar, bom dia. Restante da subida até o 085 em coordenação com o controle salvador. Decola da pistão 1-7 com curva à esquerda. Aciona o código 5445 e o controle 1-208. Lima Delta Lima copiou? O Delta já teria informações de táxi? A bordo? 35, eu ainda não recebo. Qual a sua altitude? 500 pés? Juliette, Alfa antes da Juliette, 5217. Alfa antes da Juliette, reportará 5217. Serra Kilo Delta, cotejamento correto no pátio da Bata com meia dúzia, já teria autonomia? A 500 pés? Informe ingressando a CTR a 20 milhas de Salvador. Papa Romeu Lima, prossiga. Estou autorizado, gostaria de mudar a intenção e ir para 1-7. Ok, Lima Delta Lima, aguarde transferência para a torre. Estou corrigindo, senhor. Papa Romeu Lima. Papa Romeu Lima, sente. Aguardando, Romeu Lima. Até o papá, tá autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-7. Informação Lima. Bahia 312, aguarde número 3 para a cota. Aguardando. Pode prosseguir ou é necessário parar? Confirme, a aeronave chamou o som? É o trip 5217, senhor. 5217, ingressa Juliette, correção. Atenta a aeronave que puxou no 5, é pra, com a retaguarda para o pátio 3, após ingressa Juliette até a remoto no 3 do pátio 1. Positivo, estamos atentos à aeronave, passaremos em frente à mesma agora, prosseguindo a Juliette para a 1 3 remota, 5217. 5-1-3-2-2-5. O triplo papá Romeu Lima, chame Torre Salvador, 9-3-6. 7-18-6, graças, senhor Romeu Lima. O papá, confirmado, chamou a torre em algum momento? Torre Salvador, muito bom dia. O triplo papá Romeu Lima. O triplo papá Romeu Lima, prossiga. Intenção de pouso na bata, senhor, tá na vertical do CIA. Gente, continue com a presente proa, reporte na final para a bata. Para informação, temos um Feno e um P28 Tango no ponto de espera da 1-7. Temos duas aeronaves no ponto de espera da 1-7. Intercepte, aproxime pela vertical do shopping Salvador Norte, o triplo papá Romeu Lima, se tiver condições. Afirmativo, está ciente dos tráfegos na 1-7, vai aproximar pelo vertical do shopping, o papá Romeu Lima. Correto. Pelo Delta, alinhar e manter a 1-7. Sente pressionamento de táxi torre 1-8, decimal 612, aquilo papá Vica. Estacionamento Porto 9, azul 4299. 4299, autorizado acionamento, pushback coordenação equipe de solo 09, chamo para o táxi. Autorizado posicionamento 09, chamo para o táxi 4299. Dá 3663 para o táxi, LB 156, 4 horas com fim. Autorizado até o ponto de espera pista 10, vem de alfa no ponto de espera torre 18, decimal 62, ajuste 10, 19, 3663. 19, militar clean. Alfa, ponto 026, Lima, Papa Mike, pronto, cópia. O Serra Kilo Delta tem livre a decolagem da 1-7, o vento 1-30 graus, 1-12 de nós. Serra Kilo Delta. 1-0 após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena, restante conforme rota. Nível autorizado 360, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda Bridge, decolada 1-0, curva à direita, aciona o código 5451 e o controle 1-208. Autorizado Galeão, 0 Viança, jogo 1. Protegimento correto, chame pronto no 03, o nome é 06. Então, até o papá, alinhar e manter a 1-7. 3h40 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via de alfa no ponto de espera torre 1-8, decimal 612 e o ajuste 1-0-9. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, 1-8, decimal 6 lá, da torre azul 4-2-9. Papá Lima, na escuta da torre. Quilo Delta, decolado ao 0-1, ingresse no corredor forte, reposte cruzando o campo, o Serra Quilo Delta. Na esquerda, estamos forte, apontará cruzando, Serra Quilo Delta. 58, nível 350, realiza o perfil da saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 10 com curva à esquerda, o código 5450 e controle 1208. Oi, tio, 350 Salvador, 358, Pucaru, decola da 10, curva à esquerda, zona 5450, controle 1208. Protejamento correto, apenas código 5450, controle 1208. 5450-1208, ok, obrigado. Chame pronto no 10, Oceania 6312. Cortará. Lima, Papa Mike, na escuta do solo para cópia. Usa o campo, Terra Kilo Delta. Sente, Serra Kilo Delta, mantenha o corredor forte. Chame o controle, 120.8. Grato. O TAN 3663, alinha aí, mantém 1 no 0. Alinha, mantém 1 no 0, TAN 3663. Vai prosseguir para Feira de Santana, nível 085. Estou autorizado a voar direto e também subir direto, sem problema. Subindo 085, direto, Feira de Santana, Serra Kilo Delta. Tá 3663, livre a decolagem da 10. O vento é 130 graus, 149. Livre decolagem 10 da 3663. Vitor Hotel Papá, decolado ao 02, chame o controle 120.8. 1208, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, azul 4299, próximo ponto de espera do 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, azul 4299. Mantém 4299. Salve Salvador, bom dia, 3304 TAM. Confirmando a última aeronave que chamou o solo? 3304 TAM. 3304, aguarde cópia para Brasília, um minuto. Sim, está tudo escuro. E Lima, Delta Lima, informa sinal para pouso. Decolada 04, chame o controle 120.8. 208, bom dia, até 3663. Bom dia. Salvador, bom dia, TAN 3663, passando 1700. 3663, contato radar, subo 340, saída da EL. Pode voar Leda na presente. 40 da EL, voando Leda na presente, TAN 3663. Papá, Papá Lima, Papá Mike, na escuta do solo para cópia. Pronto, cópia. Pronto, siga. 3304 autorizado Salvador Brasília via Upper Zulu no 7 após conforme rota do plano. Realiza o perfil da saída Arbor após Elefa. Decola da 10 com curva à direita. O nível autorizado é o 380. O código 5452 e o controle em 1208. 380, botão 3304 Brasília, Zulu 17, da 10, curva direita, Arboa, Elefa, 5452, 208, 3304. Rota 1, o Upper Zulu 7, após a pino. Confirma o 3304. Confirmo mantê-lo, senhor. Eu cotejei isso. E a Pino faz parte da Resolução 17. Ciente, então. Cotejamento correto. Reporta pronto no 04. 3304. 04. 7, o Kilo Papa Rita. Controle Salvador, bom dia, tá 3486, tá ciente da Lima, até o 150. 3486, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Até o 050 na Mari, 3486, identificou. Colagem autorizada da 10, da 17, corrigindo 17. O vento é 130 graus, 149, Kilo Papa Victor. De sol infraero, chame pro táxi. Chamará. Pronto, cópia. Positivo, pronto, cópia, 6225. 6225, autorizado Salvador Brasília, rota direta após Nizza, após Puído, após Upper Whisky 10, após Fox Romeo Mike, após direto restante conforme a rota do plano. Nível autorizado é o 320, realiza o perfil da saída Momo Nizza, decola da 10 com curva à esquerda, aciona o código 5447 e o controle em 1208. Autorizado nível 320 Brasília, Momo Nizza, Puído, Upper Whisky 10 Formosa, e de acordo com a rota, primeira curva será esquerda, 5447 no transponder, controle de Salvador 208, 6225, posição 1. 5447 e o controle 1208, cotejamento correto, chame pronto no 01 do Pátio 1. Isso, no 01 do Pátio 1 já está pronto para o acionamento e puxa acionamento. Está livre então, puxa acionamento no 01, o Oceané 6225. Livre, puxa acionamento, 6221. Desculpe, 1014. Serra Kilo Delta, a hora certa é 1208, confirma. Daqui a 5 minutos. 5 minutos, ok. Controle, muito bom dia, o Papa Tango Kilo, Papa Vito, decolou da 17, em ascensão 1000 pés no corredor Axé. Kilo Papa Vito, acione 5444, 1000 pés no corredor Axé. Donado, grato. Cruzado para o Pandá, Vito. Tá? Tem cruzado para o Pandá, Vito. Ok, decide condições visuais para o Instituto de Tráfego de Feira de Santana e informe cruzando 2500 pés. Pelo Papa Vito, mantendo 1000 pés, se possível ascensão 105 via litoral. No momento não será possível, mantém ainda 1000 pés, ou Kilo Papa Vito. Vito, mantendo 1000. Acionou 5444, posição normal. 5444. 5444. 5444, grato. Chamou 6312 no 10? Afirmativo. Ciente, tá livre no 10. Chame pro táxi, 6312. Grato. Chegada Bonf, desça pra 4000 pés. 1019 ajuste. 4019, Oxa 6319. Vitor, até o papá, mantenha 4000 pés. 4000 pés, papá. American 980 on final. American 980, call Salvador Tower, 118.6, good day. Good day. American 980, again final, good morning, line inside. Good morning, American 980, I have in sight Altimer set 1019, you are clear to land, runway 10, wind is 130 degrees. Double 1 knots, American 980. Little Anna 10, American 980. Brasil 33, Galeão Alterna. Firmando somente o PLB? 184. 184, Galeão, 3 horas e 33, autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera torre em 198, decimal 62, o ajuste 1019. Índia, Alfa, 2 metros. Está confirmando o 19? 1019, afirmativo, 1019. Chané 6225, já tem estimado para iniciar o pushback? Confirme com 6225? Afirmo, 6225. Já tem estimado para iniciar o pushback? Negativo, aguarde, senhor. Tá. 3663, chame Recife 1251, não der no 3325. 3325, 3663, bom dia. Vai iniciar o pushback 6225, mantém a posição, vai passar um Boeing 737 da Gol à sua retaguarda, após iniciar o pushback no 01. Ok, a passagem, após a passagem do Boeing, inicie no 01, no 6225. Solo, 3304, pushback, acionamento, portão 4. 3304, aguarda a passagem de um Boeing da companhia sua retaguarda. Após, coordene com o infraero para efetuar pushback de modo a deixar a cauda ingressando para o pátio 3, conforme é feito no portão 05, para efetuar simultâneo com o portão 01. Gente, após o tráfego, faz pushback com cauda 03. Está livre até a volta. O Oceania 6312 está pronto para o táxi 115 a bordo, Fernando Salvador, 3945. Para o destino? Essa mesma, 292. Autorizado subir para 105. Quando possível, você chamar de pouso. Mais 1h25. Mais 1h25, atendendo o 105. Ok. Correção, o TAN 3304 copiou a transmissão da torre, do solo Salvador? É, tinha copiado a última sua autorização. Teve mais alguma após? Não, não. Táxi, o pushback com a cauda ingressando no pátio 3. Ciente, foi cotejado 3304. Certo. 6225, realiza o pushback simultâneo com o pushback no 4. E a aeronave do 4 vai puxar com a cauda para o pátio 3. Coordene com o solo infraero. Chief 1251, alternando no 3325, azul 4299. O Avianca que está vindo lá das últimas posições vai aguardar a nossa passagem do pushback, solo. Ou TAN 3304? TAN 3304, vai. O Avianca foi autorizado até através do 612. Tá. 3486, atente tráfego sua posição de 12 para 11 horas, 6 milhas rumo oeste, cruzando 2000 pés em subida, um Charlie 310. Do tráfego não avista, o 3486. American Line 982, you're clear to taxi via taxiway Alpha, hold short taxiway Juliet. Hold short Juliet, American Line 982. Alright, we'll hold short of Juliet, American 982. Solo Salvador. Passarei 2223 para o curso de tratamento remoto da Rua do Passo. Autorizado na área remota, passarei do 2223, chama pro táxi. Muito bom dia, o trip 5221 na remota de número 13. Solicita autorização para a Vitória da Conquista 160, ciente da informação, Mike. Ciente. O 5221, autorizado Vitória da Conquista, Salvador Vitória da Conquista, rota direta, nível 220, realiza o perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, decola da 10 com curva à direita, aciona o código 5464 e o controle em 1208. Para o táxi, o Oceané 6225, 84 a bordo, 4h30 de autonomia, alterna Goiânia. Confirmando as informações de táxi, 6225. 84 a bordo, 4h30 de autonomia, alterna Goiânia. Autorizado o táxi até o ponto de espera, pistão no 0 à direita, onde chama a torre 1 no 8, decimal 612, e o ajuste no 0 no 9. Ele vai pela direita, ponto de espera da 10, 118,612 com a torre 1019, 16225. É, isso não vai interferir na sua decolagem. Voo no 923. Aguarde. O trip 5221, agora confirmando o nosso clearance, 220 autorizado para a Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita, a saída será Arbor. Após Arbor, autorizado VCO direto. 5424 é o código transponder e vai chamar em 208. 5464 que é o código 5221. Firmando 5464-5221. Cortejamento correto, chame pronto na área remota. Na remota 13, chamando pronto para puxa acionamento. 5221. Aguarde um minuto, 5221. Fala, LJET 6729, está aqui no site, está para Guarulhos, 360. 6729, aguarde número 2 para Copa. Vai. Line 92, hold short Juliet. Ah, yes, sir, we're holding short of Juliet, and that's fine. 3304, ingressou com a cauda para o pátio 3, liberando a passagem do tráfego da Oceané. E eu estou pronto para o táxi também. Temos a bordo 145, 440, alterna com fim. A pergunta foi: o senhor coordenou com a infraero para deixar a passagem do tráfego livre até o ponto de espera? Sim, eu lhe cotejei que sim e já lhe pedi o táxi para eu seguir o tráfego que o senhor vai autorizar. Ciente, segue então o Airbus da Oceané, com pintura da Avianca, o TAM 3304 até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 198, decimal 612 e o ajuste no 099. Táxi autorizado após a passagem 19 da Avianca. E lá de 262 no posto de espera, obrigado. Oceané 6312, ingressa, correção. Continua o táxi até o ponto de espera da pista 10. Vem de Alfa no ponto de espera da torre 118, decimal 612, ajuste no 019. 1019, continuando até o ponto de espera, 118612, Oceané 6312. Lima Papa Mike, pronto, cópia. Salvador, Jequiriçá, Grupo Zulu, 500 pés, rota direta, decola da 17 com proa sul e aciona o código 5473, confirmando o pátio, pátio da Bata. Tá alinhado e pronto, na 10, 6225. O Oceané 6225, decolagem autorizada da 10, o vento é 140 graus, 13 nós. Tá iniciando 6225. Uma informação, Mike. 3859, aguarde, número 2 para Copa. E 6729, pronto, Copa? Pronto. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulo 16 após Belo Horizonte, após DCT Trive. Nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da Leda, após Leda, voa Bridge. Decola da 10, curva à direita, aciona o código 5472 e controle 1208, aguarde para o cotejamento, 6729. Aguardo. Chamou a torre, se foi o TAN 3486, continue na final da 10, ajuste a 10019, cheque o equipamento de rádio. Como recebe o 3486? Boeing 737 a retaguarda para o 11. Aguarde para iniciar o pushback. O passareto. Aguardar o passareto 2224. Mercury 982, you're clear to enter via Juliet to, April, no, to gate number 11. Gate number 11, American Line 980. Okay, Juliet 2 at gate 11, American 987. Oxa, né, 6225, decolado aos 20, chame o controle em 120 decimal 8. 20, obrigado. Pistão 0, 0, curva direita, 5472, o transponder, 120, decimal 8.2, está na portal 02.